para o localizador, corre à esquerda para o 155, reporte estabilizado. Mostra isso, tem que ser estabilizado, obrigado. Certo, em condições de visão. Esquerda na 145, zona 645. Esquerda 145. Doutora Gira Paz, você é a governo. Autoridade de base, aguarde instruções na tomada de prisão. Aqui um tráfego vai encerrar agora. Ciente do Sérgio Pedro. Que é Santa Ivela ou Provisão? Provisão. Ciente. Braço, autoridade decorre. Pista na 7140 graus, 05 graus. Pode ir na base? Está presente, ir na base agora. Na 2 horas, sala 3, 7, chama na 2 horas, sala 9, sala. Na 645, completa a chamada visual, chama a turma na noite do sala 95. 295, muito obrigado pela coordenação. De nada, bom pouso. 405 mais. Teve pouso, cego, viu? Salvador, boa noite. Boa noite não, boa tarde ainda. Vou no 645 na final visual. Voltaram no 645, ventuna 30 graus, no 59, continue a aproximação. Aguarde a autorização do pouso. Continue e aguarde. Seção de velocidade para 250 nós, aí como tráfego número 2 na próxima fase. 1-2-0-2-8, mal voo. 208, boa, Juliette, para você. 080, Juliette November Whisky. Patrulho, boa tarde, Papa Romeu Juliette Bravo Serra. Romeu Juliette Bravo Serra, contato radar na decolagem, sobre o Paraná de 430. O presente vai direto em Leta, após Leta Mótica. 430, voando Leta, após Mótica, Juliette Bravo Serra. Muito grato. Salvador, boa noite, o azul 69, turno 9, ponto cerda 510, pronto, visual, para nada. Obrigado, 69, turno 9, nacional, bem da boa, pois eu quero sair do meio, turno 9, manter o pistão 9. A gente, após a passagem 3, está autorizado a ganhar e manter a 69, no máximo. Identificação desse paralelo de voo 100, na chegada do Léo de Ono. Mótimo, Bravo Serra, grato. Passeio 5941, deixa para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado a final de procedimento LS, que seja 4 estabilizado. Sala 4, hora, liberação de direito, chama 2 anos, décima 9, sala. Direita, 2 anos. para você. Nada acelerado a corte. Estão 0,2140 graus, 0,5 graus. Vamos de colagem, 0,69 graus. Lote November Whisky, voo direto Spock. Bora, direto Spock, já que é o número 1. Lote November Whisky, desça para 3.000 pés, ajuste na 0,15. Você sobe direto ao 320, após 2000, voa Leda, Leda Mótica. Esquerda para 020, limite será localizador. Esquerda 020, ponto de sentido localizador, 966. Para Recife, na 28, decimal 35, alterna na 235, decimal 8. 235, e o alternado? Na 23, decimal 8. 238, Gilete Lacerra, boa. Prefere 5941, na velocidade indicada. Ventura 30, graus 05. Cuidado, Daniel, do colégio de 0,6. Thank you. escuta, Juliette Novembro Whisky, voa direto Duna. Juliette Novembro Whisky, voa Duna. Papa Bravo, Lima e Uniforme, prossiga para o controle. Confirmando a Rádio 144. Prisão que cruzou na boca da Bahia, ajuste no 0 no 5 Salvador 500. Reporta. Passando para a barra, eu sigo pelo Rio Preto. Ouvir o tutu, Evi, Taxi, Bahia, Getuano, Pancalai, Wantira. Boa noite. Bom dia, Evi, tutu, Yaki, line up, and we're joining you on zero. So you are long up on the way, runway 10 airport, call 0-2-2. Número 4, meu pés para 2, meu pés, Charlie 25. Charlie 525, correção. Sim, sim, na nave minha meia. Controle Salvador Azul, 4206, boa. 4206, boa. Está trabalhando no colégio, seu para o número 350. Após 2 mil pés, eu direto Jama, após Jama Aracaju. Após 2 mil pés, Jama, depois Aracaju, subindo para o 350-4206. Pela 966, deixa para 3 mil pés, ajuste no 0195. 3 mil, 1-0-95, 966. Prossiga Litoral Sul, reporta de volta parte metropolitana de Pituaçu. Sombrava Lima Uniforme, então reporta de volta no local do pouso. O 5941 no controle? Eu quero que você não acude. Enquanto você não tenha presente o SPD até o Índia Serra, para o sequenciamento? Aqui. Estou presente, vou responder até o Índia Serra, que era 5941. 5941. Vou 1966, dá ultrapassa. Conta de situação. 1966, curva direita para 050 para interceptar. Direita 050 para interceptar, 1966. Pilote Novembro Whisky, controle. Escuta. Tem uma cidade indicada. Vira de gris, 059. Cidade 1709, nesse distrato à frente. Um A29 com 120 de ground speed. Tráfego a 2 mil do marcador externo. Alternativo reduzirá para 1709, direção 2. Cidade Novembro Whisky para o localizador, curve à direita para o A. 165. Direita, 165, já chamou isso. Second Geliver. Prefere 5941 no controle? Prefere 5941, prefere. 5941, mandei para o marcador externo, completa o final do procedimento, estou indo na 895. Estou indo na 895. 966, completa a redução para aproximação, desce para 2.000 pés, ajuste no 0.5. Desce para 2.000, completando a redução, 1.966. Azul 69, 1.9, chama o Recife no 200, decimal 3.5, alterna no 3, decimal 8. Recife, 1.28, 3.5, 2.8, 1.2.3.2, é isso? 1238, é secundário, 1069, 19. 238, obrigado. 5941, não é muito checado pelos autorizados, pista na 0, vento 140 graus 059. 0541, eu vou. Paulo Varadia, Ponte Cal 0, Cicro, Oscar, Alfa, Departe. At Woodgale 022, we have a compass on departure, contact level 350, and higher Thomas 1 hour for departure. All right, contact level 350, all Thomas 1 hour for departure, Portugal 022. Solo 5000, siga em frente, libere na ECO. Alfa, segue pra qual parte? Leste número isso, Eco, libera na Eco e segue pela contagem, confirme. Sente, libera na Eco e chega na 2199, só. vamos ao local de pouso? Afirmativo, senhor. Como que é mesmo? Bravo de uniforme, de pouso. Bravo de uniforme. Filete número descatorizado, pelo momento, pista no 7, acho que a final foi cancelada. Pista no site esquerdo, via pista, chame alinhada e pronto. Índia Romeu ao alinhar no colégio autorizado, pistão 7, vento 150 graus, 05 máximo. Bravo Índia Romeu, decolado ao 08, chama o controle de salvação no 20.8. 208, Bravo Romeu. Boa. Seu cruzando no 1.600. Bravo Índia Romeu, contato radar na decolagem, sua para nível 1430, apresente o registro da polícia para o cima da morte, vamos. 1430, luta após o patrão, Bravo de Romeu. Go 1869, get your line up for takeoff and we are 0 wind 150 degrees, 05 knots. This is your line up and takeoff. 1869. Salvador, boa noite, tá 3897, ponte 090. Pista 3897, autorizado ali em manter pista 90. Ali manter 90, tá 3897. Hello, Grand Departure Control. Good evening, this is Go 1869. 1869, code 5165, all normal position. Standby for radio contact. Time to check level 370 via 360 via Alpha Departure. Okay, up to flight level 360, that is code 5165. Go 1869, allow on the radio contact, 2 miles east of Salvador VOR, fly heading Alessa intersection. Alessa intersection, up to flight level 360, 1869. Aguarda. Canaima 259, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 50 graus, 059. Direto elétrico. 2000 pés, voando agora elétrico. Subindo por 360, tá? 3283. 197, chame centro Recife, era 28, decimal 35. Alterna 123, decimal 8. 2835, 2335, rotar 3897. Chama quando condenado com a entrada. Condor 077, good evening, good to line up and take off runway 10, wind 140 degrees, 07 knots. You line up and take off runway 10, Condor 077. Boa noite, meu nome é 45, mantenha o ponto de espera. Na 645, autoriza a ganhar e manter a pista no zero. Estou mais 0 na 645. Boa noite, Salvador. Boa noite, Xané 201, ponto de estrada 1, 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Condor 077, airborne 827, contact Celero Departure 120.87 at flight. Condor 08, by Condor 077. Salvador Departure, on the Condor 777 heavy passing 1800, going south to 270. Condor 077, when you contact the departure, contact level 270, after 2006, follow the JAMO position. After 2006, JAMO position, Condor 077. Condor 35, follow Shamhe Xi, follow the JAMO position, 35. Alcione, uma vez três vezes na hoje. Lona 1045, decolagem autorizada, pistola 0, vento 1050 graus, 059. Decolagem 1050, mano, minha patrinha. Eu sou Romeu, disse para a 2007, Rio Chana 0, 05, autorizado final de Lona 1045, decolado 30, chame controle de Salvador, 120, destino 8. 208, boa noite, 145. Boa noite. De Salvador, boa noite, Lona 645, na São Lona, passando 1700. Lona 1045, contato, radar na decolagem, siga para o número 3900, após 2010, em direto com Leda, após o Leda Vecchio. 2000, Lona, agora Leda, após o Vecchio, Lona 1045. 3283, chame Recife, ela veio 8.8, até no 35.3. Texas 3283, Guarante. Ainda confirme em reserva de instrumento? Cruzada Mano presente, reposta na guerra de vestido, Romeu com Índia. Acione o código 0235, modo normal. Antes de lançar o Romeu, Luna informe a torre. Na 6201, decolagem autorizada, pistola 0, vento 140 graus, 059. Decolagem, pistola 0, na 6201. Seguindo. Autorizaria One Approach, Doctor. Agora, coordenação. Agora, obrigado. O Marco Índia tem condição de confirmar a procedência do tipo de equipamento, por gentileza? 201, decolador 34, estamos controle instalador 120, décima 8. 301, 301. Salvador, boa noite, 961, descendo São Rolo. Salvador, contato radar, está para o nível de voo 380, dia saída São Rolo. Dia saída São Rolo, salve 380, já 645, São Francisco autorizou que voasse Vitória. Vitória do Espírito Santo, muito obrigado. Deixa eu falar o meu cliente, chama o seu Ramonete do Sinal 95. Boa noite, vai passar para o Juliano do Salvador? Vai passar agora? O Sol está autorizado, cancela e só vai ver, pode? Sim, chama para o cancelamento, Juliano, Romeu. Chama para o cancelamento, Romeu.